Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber detalhes sobre o Lion 10.7.3. Não foi um update muito feliz para alguns usuários, não, hein? Você vai saber mais detalhes sobre o bug do iMessage que aconteceu lá nos Estados Unidos. É lambancinha do senhor Tim Cook. E por fim, vai saber também sobre o IPO, sobre a abertura de capital do Facebook. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Vou agradecer aqui ao Cássio pela doação que ele fez pro Coca-Tec lá no PayPal. Cássio, obrigado, e isso faz a diferença. E se você quiser também colaborar, né, você pode rolar aí as notas do cast. Tem lá embaixo um botãozinho de doação do PayPal. Você clica aí, você já vai cair direto lá no PayPal para fazer a sua doação pro Coca-Tec. Outra forma também de você ajudar o Coca-Tec é fazendo a compra dos seus aplicativos, dos seus audiobooks, dos seus livros, das suas músicas, dos seus aplicativos para Mac, né? Tudo aquilo que está disponível na iTunes Store através do Coca-Tec. Entra lá, cocatec.com.br/apps, né? /apps, aí você vai ter lá um menu para a loja americana e outro menu para a loja brasileira. Aí você escolhe o que que você quer comprar, né? Clica lá, tum, vai entrar na iTunes Store, e aí parte dessa venda, né, uma comissão, cai na conta do Coca-Tec. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema, ainda assim você pode ajudar. E como? Basta você ir lá no iTunes e fazer um review, fazer uma qualificação pro Coca-Tec. E é muito fácil fazer isso. Tá aí nas notas do cast? Qualifique esse podcast no iTunes. Toca aí, você já vai cair direto lá na iTunes, aonde você faz a avaliação. Aí você coloca lá uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas. E caso queira, também pode escrever uma mensagem, né? Fazer uma qualificação em texto. Isso aumenta a qualificação do Coca-Tec lá dentro do iTunes. Isso dá visibilidade ao Coca-Tec. E aí todo mundo sai ganhando. E não se esqueça que o nosso site é o cocatec.com.br. O nosso Twitter é o @cocatec. O grupo do Facebook é o facebook.com/groups/cocatec, e o nosso canal do YouTube é youtube.com/cocatecpodcast. Notícia. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. E na noite dessa quarta-feira saiu a nova versão do Lion, o 10.7.3. As mudanças a princípio não foram tantas, não se foi falado muita coisa. Tem umas melhorias aqui e umas melhorias ali, pelo menos é o que a Apple comenta, né? E muito embora a gente saiba que a cada update que a Apple faz tem uma série de coisas não documentadas. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o novo pacote de ícones. A primeira coisa que eu reparei é que o ícone para você clicar no hiperlink, agora o dedinho tá levemente inclinado, assim. Eu achei que ficou mais, não sei se ficou mais realista, mas ficou mais humano, sei lá, eu achei mais interessante. A mãozinha também para você arrastar as coisas ganhou umas linhas ali. Mas o que que isso significa na prática? Significa que o Lion 10.7.3, ele tá mais preparado pro chamado Retina Display, que no caso do Mac tá sendo chamado de High DPI, né? Ou seja, uma alta DPI, né? Altos pontos por polegadas. E isso é interessante porque eu acredito que antes do iPad chegar no Retina Display, né, fizerem o High DPI pro iPad, pro iPhone 4 já foi feito, já tá aí há quase um ano e meio. No iPhone 4 já tinha, e no iPhone 4S permanece. É que a gente vai ter primeiro o Retina Display nos Macs, a gente vai ter primeiro os High DPIs nos Macs, e depois que a gente vai ter isso no iPad, por um motivo muito simples. Imagina vocês, a resolução do iPad vai ser 2048 por 1560, né? Ou seja, vai dobrar. E como é que você vai desenvolver pro iPad, né, lá no seu Mac. Salvo se você tiver um iMac de 27 polegadas ou lá um monitor Thunderbolt, aí sim, mas você precisa de espaço. Então eu acredito que antes da gente ter um iPad com Retina Display, que o pessoal tá acreditando que já vai ser esse iPad 3, eu ainda não tô muito certo disso. Eu acho que vai ficar pro iPad 4. Eles vão primeiro colocar isso nos Macs, dando condições para os desenvolvedores, né, fazerem os aplicativos com uma qualidade legal, porque no iPhone você ainda consegue, né? Porque no iPhone fica 960x640, né? Dá pra enganar, dá pra você fazer uma gambiarra ali com o monitor que você tem. Mas esse é um dos motivos que eu acho que vai ficar pro próximo ano o Retina Display. A atualização dos Macs, eu já tô esperando essa atualização pros Macs. Sempre comento aqui com vocês que eu quero um Retina Display aqui pro meu Mac. Desde que do lançamento do iPhone 4, desde que eu vi essa funcionalidade no iPhone 4. Então tá aí, cada vez mais perto, o Retina Display para os Macs. Mas essa atualização não foi um sucesso, não, né? Alguns usuários tiveram alguns problemas, né? Os aplicativos estavam fechando do nada, e aí aparecia uma mensagem lá falando que esse aplicativo fechou de forma inesperada, mas nos lugares dos botões, né, que geralmente aparece lá restaurar as janelas, não restaurar as janelas, não estava aparecendo os botões, né? Tava aparecendo lá um CUI, né, um C-U-I com um ponto de interrogação, mas o texto estava visível, né, lá o Don't Restore Windows, o Ignore, o Report, o Reopen, o texto estava lá, mas onde deveria estar um botão estava uma imagem lá de CUI Report. E a solução para esse problema, a princípio, a Apple não sabe o que está causando, né, está investigando. Ela mandou um e-mail para alguns desenvolvedores, né, perguntando se eles tiveram esse problema e caso tivessem tido esse problema, para mandar lá os logs, né, para a Apple dar uma analisada. Mas a solução por hora é você reinstalar o 10.7.3, né? Você foi lá no atualização de software, muito provavelmente baixou lá aquele pacotinho e fez a sua atualização. Caso você tenha esse problema, você tem que ir lá no site da Apple e baixar lá a atualização completa. Se eu não me engano, é ali na casa de 1 GB, aí você baixa e instala por cima e vai resolver. Tiveram outros updates, né? Teve um security update pro Lion, teve um update também pro Remote Desktop Client, teve um update pro Evernote lá na Mac App Store, que você pode baixar também. Se você for desenvolvedor, você também pode baixar a nova versão do Safari, o Safari 5.1.4. Falando de Safari, né, uma coisa que eu não comentei. Eu uso uma extensão no Safari que é o Instapaper, que manda a página, né, lá pro Instapaper. E ele tinha lá dois ícones, né, basicamente. Era um i, né, de Instapaper, e você clicava nele e ele ficava com um check, né, dizendo que foi enviado, né, com sucesso. E os ícones agora eles estão bem pequenos, né, praticamente irreconhecíveis. Eu até postei lá no grupo do Facebook, as imagens estão bem pequenininhas, né, o izinho bem pequenininho, o check bem pequenininho. Acho que já é algum conflito aí associado a esse high DPI. Além disso, a gente teve também o Skype, que foi atualizado, foi oficializado, né, a versão 5.5 para Mac. Acho que foi também oficializada a versão para Windows, a 5.8, se eu não me engano. A gente teve notícias que vai sair um VLC 2.0, né? Eu gosto do VLC Media Player, né? Quando eu toco vídeo no Mac, eu uso o VLC. Embora eu uso pouco, né? Tem mais ali o Apple TV, tem mais ali o iPad, acabo usando pouco, mas quando preciso assistir algum vídeo no Mac, é o VLC que eu escolho, e agora ele vai estar chegando na versão 2.0. Teve uma mudança na licença, isso significa que é muito provável que o VLC volte para a App Store, né? Foi removido, deve voltar agora com essa alteração de licença. E outra coisa, né? Eu acredito, né, ou torço para que o VLC 2.0 venha com suporte ao AirPlay. Vou continuar aproveitando que a gente está nesse embalo de softwares, vamos falar de mais aplicativos. Chegou um aplicativo novo para o iPad, o Avid Studio. Está $4 ou $5, né? Ele é um super iMovie para você editar vídeos no iPad. O pessoal tem falado muito bem dele. Você pode editar um vídeo lá do próprio iPad ou da sua câmera que você tem, mas aí você vai precisar utilizar do Camera Connection Kit para enviar lá o vídeo. Mas o pessoal tem falado muito bem. Eu ainda não baixei, ainda não testei, mas vou fazer isso em breve. E é muito provável que eu faça um review desse aplicativo para vocês. Falando de vídeo, o Camera Bag 2, que serve para fazer processamento de fotos, aportou na Mac App Store. Quem também aportou na Mac App Store foi o jogo Raid da ID Software. Os gráficos estão bem interessantes. Eu achei um pouquinho caro, né? Acho que são $40 ou $50 no jogo. Comparado lá com o Steam, é bastante caro, mas eu fiquei curioso de dar uma olhada nos gráficos, né? O Raid vocês já devem conhecer, né? E teve aquele jogo de zumbi que você vai matando, ele é muito bacana em termos gráficos, né? Ele explora bastante as potencialidades do iOS. Queria ver como é que ele está rodando no Mac. Provavelmente aí deve ser alvo de futuras aquisições, né? Bastante novidades aí. E também, né, uma novidade relacionada ao iBooks Otto, né? A Junsoft, ela faz diversos temas, né? Tem temas para o Numbers, tem temas para o Page, tem diversos temas, e ela fez, se não me engano, uns 10 temas para o iBooks Otto, né? Isso eu achei legal aí, mais opções aí para iBooks Otter. O Firefox também, não pode esquecer do Firefox, chegou na versão 10, né? Empatou ali, ganhou do, né? Agora o Internet Explorer tá no 9, tá no 10, agora deu tilt aqui na memória, se não ganhou, empatou ali, tá perto, teve até uma piadinha associada a isso. Enfim, acho que atualizei vocês aí das atualizações, dos updates que saíram. E era só uma questão de tempo para acontecer, e aconteceu. Vocês lembram daquele bug do iMessage? Pois é, uma americana, né, o filho dela, na verdade, tava com um problema no iPhone e levou o iPhone para lá, para assistência técnica, lá pro Genius Bar. E aí o Wiz pegou o seu chip, o Wiz é funcionário da própria Apple, pegou o seu chip, colocou no iPhone, e para quê? O iMessage do Wiz, né, ficou gravado lá no iPhone da criança. Na verdade, isso é uma falha, né, que foi descoberta, se eu não me engano, em dezembro, onde o iPhone fica com o registro, o número lá do SIM card na memória, né, não atualiza, então fica com aquele número lá travado e acaba recebendo as mensagens de outra pessoa, e foi o que aconteceu, né, as mensagens do Wiz estavam sendo recebidas nesse iPhone, e por azar dessa história toda, a mãe dessa criança que estava com o iPhone com um problema, era amigo de um editor do Gizmodo, então veio à tona. Enfim, e aí o que a Apple fez, né? A Apple se pronunciou, e o pronunciamento dela foi mais ou menos assim: olha, o que aconteceu foi uma situação extrema, muito rara de acontecer, onde um funcionário não seguiu os procedimentos corretos. Claro, não é o correto você usar o seu SIM card pessoal para nos iPhones dos consumidores, concordo com a Apple, mas... E esse é o problema. O problema então é do funcionário que colocou o SIM card. O iPhone não tem problema. Essa Apple. Isso tá me lembrando aquela história do Steve Jobs a respeito do Antenna Gate, falando: ah, segura de outro jeito. Não, não é assim. Existe um problema, existe uma falha. Claro que é raro de acontecer. Se o seu iPhone for roubado, as mensagens vão continuar indo para aquele iPhone se a pessoa tira o chip. Tem algumas particularidades, né? Vai ocorrer em situações específicas, mas vai ocorrer, e a Apple precisa assumir isso, né? Eu pensei que o Tim Cook fosse fazer diferente, mas algumas coisas ele está fazendo igual. O problema, ao meu ver, é que a imprensa está sendo muito boazinha com o Tim Cook. Tim Cook, tá bom, tá aí no cargo só há 3 meses, né? Pelo menos, digamos assim, oficialmente, né? Sem estar sendo tutorado pelo Steve Jobs, né? Agora a empresa está sendo realmente tocada por ele. Já vinha sendo, mas agora tá oficializado. Acho que tá na hora já da imprensa cair em cima do Tim Cook de verdade. Porque, caramba, né? Vamos fazer diferente, senhora Apple. Não é à toa que num relatório publicado nessa quinta-feira a respeito da satisfação dos consumidores, né, o resultado da Apple tenha caído. Embora ela continue líder no mercado, né, na coisa de mais ou menos um ano e meio, dois anos, ela atingiu um pico de 73% e agora está em meros 54%. Pouco acima da HP, que é o segundo colocado com 49%, e 10%, né, 10 pontos acima da Dell, que está em terceiro lugar com 44%. E eu comentei aqui na semana passada com vocês, quando saiu o resultado da Apple no último trimestre, que ela era líder no mercado de smartphones, né? E agora saiu uma compilação de toda a indústria de celulares, né? Em primeiro lugar está a Nokia, né, com 113 milhões de aparelhos vendidos no último trimestre, a Samsung com 97 milhões e em terceiro lugar a Apple. A Apple estava em quinto lugar e agora passou para terceiro lugar, com 37 milhões, vocês já sabem desse número, né? Ou seja, bem distante da Nokia e da Samsung, mas o quarto e quinto lugar, né, respectivamente a LG e a ZTE, estão na casa de 17 milhões, ou seja, a Apple está num terceiro lugar com relativa folga, né, mas falta muito ainda para colar no primeiro e no segundo lugar, respectivamente, da Nokia e da Samsung. E o Brasil está realmente em alta lá na Apple, né? Foi anunciada uma vaga de emprego, né, para Retail Program Specialist. Desenvolver o canal de consumo é crítico para o sucesso da Apple no Brasil, né? Eles, Apple, têm um plano agressivo de expansão para o ano de 2012 e no futuro também, né, and beyond. E esse papel, né, o principal desse papel é a infraestrutura, né, com o retail market, né, com os premium resellers, né, com as lojas, né, de tal forma para que aumente a presença da Apple no Brasil, né, no mercado de PCs, de música e de tablets. Eles precisam focar na experiência do consumidor, né? O Brazil Retail Program Specialist será responsável por atingir as metas agressivas de vendas de Macs, iPods e iPads. Isso não quer dizer que vai ter uma Apple Store aqui no Brasil em 2012, mas tá chegando perto esse dia, hein? Em 2011, a Apple contratou o Nick Grant, que era o responsável de relações públicas do Xbox. Pegou também, né, contratou também o Rob Saunders, né, que era que fazia parte de relações públicas da Nintendo, e é provável que a Apple tenha contratado também, isso ainda são rumores, mas é provável que ela tenha contratado também o Robin Burrows, que é o responsável de marketing do Xbox Live, ou seja, a Apple tá focando aí na questão de games. Provável que ela não mude o seu foco para games, acho que não é por aí, mas acho que ela quer dar um ganho nos games, né? Aproveitando aí que o Nintendo DS tá embaixo, acho que a Apple vai aproveitar essa onda e descer em cima da Nintendo para acabar de vez com esse mercado. Não que eu queira um monopólio da Apple, muito pelo contrário, mas eu acho que o melhor tem que vencer e tem que ter competidores para se atingir esse melhor. A questão é que eu acho que a Nintendo tá meio ultrapassada, né? Tá aí uma empresa que não se atualizou. Durante essa quinta-feira também, três rumores ficaram bem fortes. O primeiro é que a Apple faria um evento em fevereiro, né, provavelmente a respeito do iOS, acredita-se, não levo muita fé nisso. O segundo rumor, né, de que o iPad 3 estaria sendo lançado em março. E o terceiro rumor, que o iPhone 5 estaria sendo lançado no meio do ano, lá na WWDC. Eu não vou desenvolver muito esses conceitos, porque eu concordo com eles, eu já adiantei isso para vocês. Tirando essa história do evento em fevereiro, que eu não acho que vai acontecer, já teve agora um evento em janeiro, fazer um evento em janeiro, fazer outro em fevereiro, depois outro em março, não sei. Não levo muita fé nesse evento de fevereiro, não. Acho que são só rumores. pessoas. Acho que não vai acontecer. Talvez o evento do iPad 3 possa ser sim em fevereiro. Não acredito nisso, porque em fevereiro você tem um ano novo chinês, então as coisas ficam mais calmas lá na China. Então não sei se teria agilidade para distribuir um iPad nesse período. Então acho que o lançamento do iPad deve ficar para março, e como a Apple quer deixar o mais próximo possível entre o anúncio de uma nova tecnologia e a disponibilização dessa tecnologia no mercado, né, diminuindo ali extremamente o prazo para que não hajam cópias, e vocês sabem bem o que é isso, eu acredito que o iPad 3 vai ficar para março, né, e o anúncio também lá no março, como foi do ano passado, ali no iníciozinho de março, ele até a primeira semana de março, o iPad 3 já esteja sendo comercializado. E em relação ao iPhone 5, sim, eu realmente acredito que ele vai ser lançado no meio do ano. Acho que a Apple aprendeu a lição, não vale a pena esperar até o último trimestre, ela acaba perdendo liderança, acaba perdendo vendas, claro, né? Isso se não tiver nenhuma catástrofe no mundo que impeça o lançamento do novo aparelho. E no evento que aconteceu semana passada, onde o Tim Cook falou aos funcionários, aquele mesmo evento onde o Tim Cook anunciou lá aquele desconto, né, nos iPads, nos Macs, né, de 250 e 500 dólares, vai aparecendo agora mais detalhes em relação sobre o que o Tim Cook teria dito, né? Um dos detalhes que ele comentou nesse encontro, né, nessa reunião, é que a Apple doou cerca de 50 milhões de dólares para o hospital de Stanford. 25 milhões vão ser usados para levantar um novo prédio, e os outros 25 milhões vai ser para construir um novo hospital somente para atender crianças, né? Além também de não sei quantos milhões de dólares que a Apple já doou lá para o combate da AIDS na África. Sim, o Tim Cook, ele tem uma pegada nessa questão específica diferente do Steve Jobs. É verdade, todo mundo já percebeu. Mas, sei lá, você não acha isso... Não é suspeito a palavra, porque eu acredito realmente que isso tenha acontecido e que seja verdade. Mas vocês não acham meio curioso que isso tenha vazado para a imprensa justamente agora, né? Depois dessa crise, a gente pode dizer, em relação são as fábricas lá na China? Espertinho esse Tim Cook, hein? E mais uma das particularidades da Apple. A princípio, a Apple estaria pedindo aos seus desenvolvedores, ela teria entrado em contato com os desenvolvedores para que eles não usassem o iPhone branco no material promocional dos aplicativos, né? E não tem nenhuma justificativa para isso. A princípio, especula-se que a Apple estaria querendo guardar a cor branca, né? Guardar os iPhones brancos somente para ela, né? Já visto que as imagens liberadas para a imprensa, né, foram só de modelos brancos. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar é a história do IPO do Facebook. O Facebook é sucesso e não há a menor dúvida disso, né? Ele hoje conta com cerca de 850 milhões de usuários ativos por mês, cerca de 3 bilhões de likes e comentários por dia, 250 milhões de uploads de fotos por dia e cerca de 100 bilhões de amizades, né? São números expressivos, sucesso total, né? O próprio Magazine Luiza está fazendo o que o pessoal tem chamado de F-commerce, né? O comércio via Facebook tem sido sucesso total. Então não tenho o que falar do Facebook. Só que o Facebook está querendo abrir o seu capital, né? Está querendo entrar na bolsa, está querendo fazer levantar fundos, né? O que ele vai fazer? Vai colocar as ações, né, do Facebook lá na bolsa, e para isso tem uma série de documentos que você tem que preencher, né, publicar, e foi o que o Facebook fez, publicou esses documentos, e nesses documentos, né, tem detalhes, né, do salário das pessoas, qual é a proposta, quanto gastou nisso, quanto gastou naquilo, e aí tem algumas curiosidades, né? Se eu não me engano, o salário total, né, do Mark Zuckerberg em 2011 foi cerca de 700 mil dólares, né, foi isso que ele ganhou no ano, mas ele gastou praticamente a mesma quantia em voos, como é que eu posso dizer, voos particulares, né, de jatinho, e a princípio teriam amigos, né, e familiares nesses voos, né? Não tem jeito, né? A empresa é dele, é aquela coisa mais, como é que eu posso dizer? Não é mais caseira, né? Mas é menos profissional, né? As coisas, de alguma forma, no Vale do Silício tem essa pegada. Então, acredita-se que isso vai ser um pouco mais profissionalizado. A partir de 2013, o Mark Zuckerberg vai passar a ganhar $1 por ano, né? No estilo Steve Jobs. Na verdade, tiveram outras pessoas que adotaram essa ideia, né? Não é uma patente Steve Jobs. Se eu não me engano, o CEO da Oracle também ganha $1 por ano, né? Mas isso não significa que só tem $1, né? Pra vocês terem uma ideia, em termos das ações, né? O Mark Zuckerberg tem cerca de 28% do Facebook. Como acredita-se que o Facebook vai atingir, né, depois desse IPO, o valor de $100 bilhões, né? Ele vai ter uma carteira aí de 28 bilhões. É muita grana. Mas o que você pode esperar desse IPO do Facebook? Sinceramente, acho que nada. Muda a transparência da empresa, vai ter um conselho, né? Tem algumas alterações, mas eu acho que no dia a dia vai continuar do jeito que é, né? O Facebook tem a cara do Mark Zuckerberg, assim como a Apple tinha a cara do Steve Jobs, né? Esse tipo de empresa ali do Vale do Silício está muito ligado aos seus fundadores, muito ligados aos seus CEOs, né? O Google, que, enfim, abriu o capital em 2002, né? Se não me falha a memória, mudou alguma coisa, né? muda uma coisinha ali, mas continua sendo a mesma pegada. Então é curioso esse IPO, né? Porque vão ser 100 bilhões, né? A gente vai poder medir o Facebook em termos de capital, né? Usando como métrica a bolsa de valores, mas na prática tende a não mudar muito, não vejo mudando muitas coisas. É claro que vai ter mais dinheiro, né? Esse mais dinheiro vai significar investimentos, vai melhorar a qualidade, mas vai continuar com um jeitão, vai continuar com a pegada do Mark Zuckerberg. É claro que ainda tem mais passos, né, para acontecer o IPO, que deve demorar ainda mais uns 4, 5 meses, ou seja, deve ser só lá no meio do ano que vai realmente ter abertura, o pessoal vai poder comprar e vender as ações do Facebook. Aplicativos. Dicas de aplicativos. E a dica de aplicativo hoje é o iWeb Camera. Esse aplicativo vai transformar o seu iPhone numa webcam, tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal. Ele funciona assim: você vai no seu computador, seja ele Windows ou seja ele Mac, você vai instalar um programinha que vai fazer, digamos assim, um papel de driver e vai se comunicar com o aplicativo que está no seu iPhone que você tem que abrir, o iWeb Camera. E aí vai estar tudo lá na rede Wi-Fi, né, tudo se falando e pronto. Você vai lá, abre, digamos, o Skype, e aí você, na hora de selecionar a câmera, você seleciona que a fonte de vídeo vai ser o iWeb Camera. É claro que o aplicativo no iPhone tem que estar aberto e pronto, você vai ter lá uma webcam. Isso é ideal para caso você tenha um computador, tenha um notebook e ele não tenha uma câmera, ou a câmera tenha estragado, não esteja funcionando, você pode resolver aí com $5, que é o preço que custa o aplicativo. E mais, né? Geralmente a webcam, ela tem fios ou ela está presa lá na tela do notebook, né? E o fato do iWebcam ser um aplicativo e estar rodando no iPhone te dá o que? Portabilidade. Você pode arranjar um ângulo melhor. De repente você quer mostrar um detalhe para alguém e o computador não vai até lá, né? Você está de alguma forma limitado. Onde você tiver a cobertura Wi-Fi, você vai lá com o seu iPhone e pronto, também resolvido. Então a dica hoje é o iWeb Camera, $5 lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Hoje eu tive que levantar uma máquina Windows, né? Fazer uma instalação de Windows remotamente. E a primeira coisa que eu fiz, é claro, né? Foi acessar a internet para baixar as outras coisas que eu tinha que instalar nessa máquina. E aí apareceu lá o IE, e aí o IE pergunta de autorização, e se pode, esse site é seguro, que não sei o que. A primeira coisa que eu fiz foi colocar o Chrome. Então vocês sabem por que o IE não tá fazendo tanto sucesso no mercado, né? E eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem como eu aciono o asterisco, ou lá o estrela, ou o jogo da velha, né? O number, o tralha, através de comandos de voz? O Danilo me perguntou isso através do Twitter. Eu realmente não sei como fazer. Se você souber, manda um tweet pra gente lá no @cocatec ou então escreve, faz um rabisco lá no grupo do Facebook. E o Sopapipa tá forte, hein? O Marcos Martinelli é esse mesmo que fez a marca aí que você tá vendo como capa do Cocatec. Mandou um link de um vídeo do canal oficial lá do Ação Livre no YouTube e foi travado no Facebook, né? Apareceu uma mensagem falando: olha, você não pode colocar essa URL porque é um conteúdo que foi bloqueado por ser spam ou por ser inseguro. Você acredita nisso? Eu não. Acho que é a Sopapipa aí, pessoal, tá com receio dessa história de direitos autorais. E vira e mexe, aparece alguém: pô, meu iPhone novo tá com problema na bateria, comprei um iPhone 4S, mas a bateria não tá durando nada, o que que pode ser? Não é problema do hardware, não é problema do sistema operacional, o problema tá nos seus dados. Várias pessoas já fizeram experimentos, né? Estavam lá com dois iPhones, né? Tipo, o meu iPhone tá com problema e o da minha esposa tá bom. Aí, o que que a pessoa faz? Troca o conteúdo, né? Faz um restore e troca o backup, né? Que tem, tu coloca o meu backup no da minha esposa, no da minha esposa coloca o meu backup. E aí, fazendo essa troca, o problema de consumo de bateria muda de aparelho, ou seja, não tá associado ao dispositivo, não tá associado ao sistema operacional, tá associado aos dados. Tem alguma coisa lá nos dados que gera esse consumo excessivo de bateria. Não adianta desligar 3G, não adianta desligar GPS, não adianta nada. Não se sabe o que é, mas a única solução que se tem para esse tipo de problema, infelizmente, é descartando os dados. Faz um restore aí, quando você faz o restore lá pelo iTunes, vai ter uma hora que ele pergunta: ah, você deseja configurar esse iPhone como um novo iPhone ou do backup? Ele diz que é como um novo iPhone, que ele vai vir zerado, assim, sem nada, e isso tende a resolver o seu problema. Sim, é chato, concordo com tudo, mas por hora é a única solução que se tem. A Apple deu uma melhorada aqui numa coisa ali, mas ela tem falhado miseravelmente em resolver esse problema. E por algum motivo também, a mídia como um todo não tá pressionando a Apple, né? O pessoal acho que tá em fase de amores lá com o Tim Cook, o pessoal não tá descendo o cacete em cima do cara, mas isso aí é um problema que já tá acontecendo desde o lançamento do iPhone 4S. Veio aí o 501 para tentar resolver, mas não resolveu em todos os casos. Então, por hora, você vai ter que trabalhar com as ferramentas que você tem. E a única que eu tenho visto que tem dado feito algum sucesso é você restaurar o seu iPhone como um dispositivo novo. É claro que você tem que desenvolver uma estratégia para fazer isso. Garanta que você tem uma cópia dos seus contatos, né? Se você usa um Mac, abre lá o programa de agenda, exporta a sua agenda. Tem alguns programas para iOS, né, que fazem backup de contatos. Ah, mas está na nuvem. Coloca na nuvem também, garanta que está na nuvem também. E aí vai colocando os seus dados aos poucos. Isso significa que você tem que ter um backup de todos os seus dados, mas não é o backup lá do iPhone. Você tem que dar um jeito para ter um backup dos seus dados para depois você conseguir colocá-los de volta. Isso significa que você vai ter que exportar os seus dados, né? Pegar todos os aplicativos que são importantes. Talvez você descubra que tem alguns aplicativos que estão, digamos assim, isolados dentro do iPhone, que você não vai ter como retirar esses dados. Talvez seja uma boa hora para você largar esse aplicativo, porque ele não é um bom aplicativo. Um bom aplicativo tem que dar chances de você exportar os seus dados, né? Os dados são seus, né? Você pode levar para uma outra plataforma, levar para um outro programa. O que você quiser fazer com seus dados, você pode fazer. Nem sempre vai ser fácil você fazer essa migração, claro. Você vai ter que mexer uma coisa ali, vai ter que mexer uma coisa ali, mas o programa tem que te dar essa opção. Se ele não dá essa opção, talvez seja a hora, né, de você aproveitar essa chance aí e mudar de aplicativo. Eu sempre disse aqui pra vocês, né, que iPhone e iPad são coisas descartáveis, né? O que eu quero dizer com coisas descartáveis? Não é que, ah, é barato, posso jogar fora e comprar outro, não é isso, mas ele é desenhado, ele é projetado para que, se você perder, para caiu na rua, quebrou, você restaura um backup e pronto. Então, embora o iOS tenha essas características, isso não impede que você tenha a possibilidade de exportar os seus dados. Porque imagina o seguinte: olha, eu não quero mais usar o iOS, eu quero ir para o Windows Phone, eu quero ir para o Android. E aí, como é que você faz? Como é que você leva os seus dados? Ah, mas peraí, não tem compatibilidade. Sim, não tem compatibilidade, mas você tem que ter algum processo de migração. Então, essa é uma excelente oportunidade para você passar os seus aplicativos em revista e ver, pô, esse aqui presta, não, esse aqui pode ser melhorado. Tirando alguns dados sensíveis, que, enfim, cada um avalia o que é sensível ou não de acordo com a sua própria realidade, eu diria que todos os dados hoje, tirando os sensíveis, né, tem que estar na nuvem. E o Felipe Souza S, né, comenta no Twitter: depois de assinar o Cocatec, perdeu a graça ler os feeds de tecnologia Apple. O cara consegue resumir tudo em 30 minutos. Muito bom, recomendo. O Cocatec, né, tem alguns diferenciais, Felipe. O primeiro deles é que ele é feito por um desenvolvedor, por alguém da área. E segundo, eu tenho um background muito forte em mercado acionário. Isso significa que eu consigo agregar valor à notícia. Não é simplesmente uma informação, não é simplesmente números jogados, é valor aquilo, peraí, o que vamos parar, vamos conversar a esse respeito, o que significa isso realmente, né? Tem muitos podcasts, muitos blogs que não andam pela área dos rumores, né? Não gostam de comentar rumores, até para não datar podcast, né? Para podcast ficar com uma vida útil, né? O episódio ficar com uma vida útil maior, mas no caso do Cocatec, que é diário, eu posso me dar o luxo de falar de rumores. E mais ainda, né, em função desse background, eu posso entrar um pouco mais a fundo nesses rumores e dizer, pô, cara, isso aí eu acho que não faz tanto sentido, pô, isso aí tá meio estranho. Às vezes eu nem vou saber direito o motivo, né, vai soar estranho o contexto. E eu vou falar, pô, cara, eu não sei muito bem porquê, mas isso aí me parece estranho, não me parece natural, não encaixa. Pô, se for fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro. Olha a mão de obra que vai ser de você montar uma infraestrutura do jeito que esse rumor tá apontando. Claro que nada disso é garantia de que eu tô certo, longe disso. É apenas uma opinião, como tantas outras que existem aí no mercado. Só que uma opinião fortemente embasada, onde eu passo para vocês esse argumento, onde eu passo para você qual é o meu ponto de vista, quais são os pontos que eu tô me apoiando para emitir tal opinião. E vários outros comentários também lá na iTunes Store, né, elogiando o podcast, falando que é muito bom, que é um podcast de ótima qualidade, fácil de entender, que as pessoas estão viciadas, né, não conseguem mais viver sem. Obrigado, Murilo Bonfim, obrigado, J. Januzzi, Lê 575768 e Matheus, Renato Mac Honda, Heleno Reis e todos os outros que comentaram lá na iTunes Store. Eu leio tudo, às vezes não comento aqui, senão o podcast vai ficar muito grande, mas eu sempre leio tudo. Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre passo o olho em tudo que vocês escrevem. Então é isso aí, pessoal. Nossa conversa continua no Twitter, no arroba Cocatec, e também lá no grupo do Facebook, o facebook.com/groups/Cocatec. E o podcast volta segunda-feira. Um bom final de semana para vocês. Até segunda. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.